Muito obrigado. Vamos sentar. Pegar aí a Bíblia Sagrada. Abri até na página. Ainda o segundo selo, porque eu fiz uma pergunta a vocês a respeito de que tipo de guerra o cavalo vermelho representa também. Nós já explicamos, o cavalo branco tem Jesus como cavaleiro e todos os mensageiros que ele vai mandar pelos séculos para manter acesa e desenvolvendo-se a sua palavra, porque Jesus já explicara aos seus apóstolos e discípulos que de forma alguma poderia dar toda a verdade, nem mesmo aos seus apóstolos, porque não estavam preparados para entendê-la. Mais tarde viria o Espírito da Verdade, o Paráclito, e nos daria toda a verdade. Alguns dizem que é a terceira revelação, mas nós pensamos que cada vez que surge no mundo um grande reformador, como Lutero, é também o Espírito da Verdade que está se manifestando. Como pode manifestar-se àquela altura da história? Conforme a capacidade de entender as coisas das gerações. E aí vem provocando o amadurecimento. Hoje, no cavalo branco também veio Lutero. Não só Kardec, Lutero. Karl Marx também, incrível, né? Mas quem mandou Karl Marx à Terra foi Jesus. Ele que comanda o planeta, ninguém faz bagunça no planeta Terra. Essa bagunça aí é aparente. Alguém permite que se coloque fogo na sua casa? Só se estiver manietado, estiver preso no banheiro, ou tiver sido agredido, ninguém vai permitir uma coisa conseguida com tanto sacrifício ser destruída por um louco, por uma louca. Assim é Jesus com relação ao planeta Terra. Não é casa da mãe Joana. Mas dá a impressão, você jogar fora o conhecimento da reencarnação, você tem que estar com seus olhos abertos à verdade, onde ela esteja. Pois deve entender também que na Terra não há donos da verdade. O dono da verdade na Terra é nosso Senhor Jesus Cristo e no universo é Deus. Então eu explicava ontem que vocês vão ver uma degradação das cores. Primeiro o cavalo branco representando Jesus. Acho que está muito agudinho aqui. Eles estão ainda se acostumando à nova mesa. Depois vai ficar ideal. Porque a turma aqui está se virando, como se diz, na gíria. Já que aqui é o Apocalipse para os simples. Para que vocês tenham a maior audição desta palavra que ninguém está dando no Brasil ao seu povo. E não estou fazendo sozinho, porque nós estamos vencendo essa batalha com a ajuda das mulheres legionárias. Elas estão realmente nos ajudando bastante. Eu falei que há um paralelismo em tudo. Não há departamentos distantes na Terra. Os selos representam o quê? Que tipo de acontecimento? Vá, Débora, fala ali depressa. Vai lá. Representa a intimidade do homem. Sim, em ebulição. Diz Jesus, fala a boca o que o coração está cheio. E se a boca fala, os resultados estão aí. Grandes oradores arrastaram o mundo para o bem. Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, que é a mesma coisa. Como São Francisco de Assis, como Gandhi, como Zarur. Homens notáveis como Rui Barbosa. Mas também homens como Hitler, como Mussolini. Como aquele Tim Jones que levou à morte os seus seguidores no suicídio coletivo. A palavra em primeiro lugar. Pode salvar uma vida ou pode perder essa vida. A palavra nasce da nossa intimidade. São selos E a palavra é a portadora do sentimento. Aí vem as consequências, com as trombetas, que elas tocam depois dos selos, vocês já repararam? É só vir aí. É consequência do que há na intimidade das criaturas. Mas agora a grande lição, eu acho que seja, na pregação do Apocalipse para os simples, da saída do cavalo vermelho. Eu falei que o cavalo vermelho, sendo a guerra surgente nos selos, significava guerra no interior das criaturas, no campo religioso, porque quem cuida dos sentimentos é a religião. Cuida bem ou cuida mal. Mas vamos ler aqui o segundo selo. Capítulo 6 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, versículos 3 e 4. E quando o Cordeiro de Deus abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente que dizia: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada também. Bem, quando se fala em guerra, se pensa logo em exércitos, tanques, Zossets, escudos, Patriots, aquelas coisas todas. Quando se fala em selo, que é intimidade, religião, aquela coisa toda, sentimento, pensa-se nas guerras de religiões diferentes a se destruírem. Mas a pior guerra está aqui também no cavalo vermelho. É que os cristãos começaram a se esquecer da pureza da doutrina trazida por Jesus e a digladiar-se dentro do próprio cristianismo nascente. O velho Zarur diz aqui uma palavra que eu guardo há muitos anos: toda divisão serve apenas para estabelecer um campeonato de brigas. Em quem o irmão Zarur se inspirava para pregar? Vocês se lembram? Jesus. Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 12, versículos 22. Vamos ver até onde é que vai. Chegaram lá? A cura de um endemoniado cego e mudo, a blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Vê aquele capítulo, aquela chave 15, em que ele diz que o sinete do anticristo é a divisão. Vem dos romanos. Os romanos dominaram o mundo e diziam assim: dividir para reinar. Tomavam conta das nações, das tribos, depois faziam brigar uns com os outros. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Ouvindo isto, murmuravam: este não espere os demônios, senão pelo poder do próprio demônio, de Beuzebu, o maioral dos diabos. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. como, pois, sobreviverá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Sim, porque havia mesmo no meio dos judeus gente sensitiva, com força moral, autoridade para expulsar demônio. Como Jesus ia contra os que eram hipócritas, eles não podiam admitir que Jesus tivesse esse poder. No entanto, todo o poder é de Jesus. Então Jesus pegou o astucioso na sua astúcia. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não junta, espalha. Por isso, eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoada. Vocês não viram a bagunça? Infligir a lei de Deus, não sofrer sanção, o mundo vira uma bagunça. Sanção, nesse caso, é com C cedilha, hein? O outro Sansão, com S-A-N-S-A-O-T-I-L, é aquele Sansão da história bíblica que os escritores da Bíblia relatam dizendo que cortou o cabelo porque não queriam ferir a sensibilidade de ninguém, mas o que ela cortou foi outra coisa. Por isso é que ele perdeu a força toda. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho de Deus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito de Deus, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bem, aí está. Por isso é que nós queremos o povo legionário unido, levantado, fortalecido, como está realmente se comportando. Um povo que se levantaria no final dos tempos. Não é um povo especial, digamos assim, uma nação étnica. É uma nação moral e espiritual. O rebanho único de nosso Senhor Jesus Cristo. O Israel de Deus. Não o Israel dos irmãos judeus, que nós respeitamos. Mas e não vamos respeitar os árabes? Não vamos respeitar os americanos, os franceses? Os russos, os curdos, sim, se apenas um povo for o povo escolhido, onde é que ficam os outros? É o Israel de Deus, formado pelos rebanhos que se privilegiaram pelo seu comportamento em todos os rebanhos humanos. O Apocalipse, com todos os seus relatos, as suas revelações, não significa o desamor de Deus para com a humanidade. É porque a humanidade está sem humanidade, está desumana. Ora, nós vamos caminhar por estradas pedregosas e também por caminhos luminosos. Este livro é o roteiro das nossas vidas, contado antes, pela misericórdia de Jesus. Então vamos nos preparar, orando a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo, para que nos ilumine, porque tudo que fizemos até aqui foi apenas o começo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, confiante na tua misericórdia, com a qual nos banharás com a tua sabedoria, preparamos-nos todos nós, todo esse tempo, para estudar o teu Apocalipse e assim cumprir aquela promessa do irmão Zarur, de que nenhum legionário, nenhum homem de boa vontade, nenhuma mulher de boa vontade, nenhum jovem de boa vontade, nenhuma criança de boa vontade será apanhada de surpresa, porque somos todos crianças diante de ti, Jesus. Tu sabes que o nosso tempo não é grande para nos debruçarmos em cima das tuas revelações, mas nos colocamos em tuas mãos, porque somos simples. E tu te revelas aos simples e colocarás nas nossas bocas as revelações que o Brasil e a humanidade mereçam conhecer. Seguros estamos na divina segurança das divinas mãos de Jesus. Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre.